Quer equipar o seu estabelecimento? Aproveite a promoção de 15 anos do Equipa Tudo. Para donos de padarias, promoções saídas do forno. Aos donos de supermercados, hiperpromoções. Para donos de açougues, cortes especiais nos preços. Aos donos de restaurantes, promoções servidas na bandeja. Tudo para equipar o seu estabelecimento está aqui. Equipa Tudo, na Ceasa, Pavilhão 2, 3394-1517.